cheiro de festa. Ser feliz é muito bom. Sonhos brilham no meio da festa. Bate forte o coração. Quando chega a hora do bolo, todo mundo dá as mãos. Enche o peito e sopra. Quando o dia tem cheiro de festa, ser feliz é muito bom. Sonhos brilham no meio da testa. Bate forte o coração. Pum, pum, pum, pum. Quando chega a hora do bolo, todo mundo dá as mãos. Enche o peito e sopra as velas. Feito. Me dê a sua mão, não vai embora. Atirei o pau no gato. Coitadinho. Mas o gato tô, não morreu. Ainda bem. Dona Chica que admirou. Cê sente o berro que o gato deu. Atirei o pau no gato tô, mas o gato tô, não morreu. Meu, meu. Dona Chica. Do berro que o gato deu. Tchau. Tchau. Atrasei.